velho todo agitou. Mandou bem na pista e vagabundo delirou. Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem. Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem. Hip hop, yeah, time get up. Hip hop, yeah, time get up. Hip hop, yeah, time get up. Hip hop, yeah, time get up. Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem. Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem. Palmas que lá vem na passarela, vem na pista, lá vem ela, toda black, sensual, todos passam mal. Yeah. Rainha do baile, chapa quente, o Bob Marley tá na mente, a desejada da geral, ela é sensual. Yeah. Quando ela passa para tudo, deixa loucos, vagabundo, é zica, é tentação, o bagulho é louco, irmão. Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem. Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem. Quente como no inferno, feiticeiro, amor eterno. Quem pegou virou paixão, Ramelô ficou na mão. Melhor que Helena de Troia, deixou mais de mil na noia. Incendeia Botafogo, a melhor do baile todo. Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem. Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem. É. E se passe tá no jet, gosta de fumar um beck, dá trabalho pros coxinha, bate boca, pede a linha. Num V8 em Diadema, acelerou, roubou a cena. Nossa puta que pariu, fugiu da Blitz e sumiu. Que logo mais ela vem.